Rocha. Bota pra descer, menino, que o Lemos. André Cibis, o mural de Ibicoara. Vem assim. Chegou final de semana, eu vou pra balada, tomar uísque, beber gelada. Vou abrir meu paredão e chamar as moleca pra descer até o chão. Arrocha no litrão, desce, desce, desce, desce. Com o copo na mão, sobe, sobe, sobe, sobe. Em cima, vem você, vem Marcelo, vem. Desce, desce, desce, desce, desce. Com o copo na mão, sobe. A galera de casa quer ver também aqui desce, viu? E desce, desce, desce, desce. Com o copo na mão, sobe, sobe. É música nova, menino, em cima do litrão. Desce, desce, desce. Com o copo na mão, sobe, sobe, sobe, sobe. Em cima do litrão. Desce, desce, arrocha. Eita. Ele tá sendo, viu? Sucesso, vem. Chegou final de semana, eu vou pra balada, tomar uísque, beber gelada. Vou abrir meu paredão e chamar as moleca pra descer até o chão. Já rocha no litrão, desce, desce, desce. Com o copo na mão, sobe de ladinho. A rocha vai, vai, mandão. Desce, desce, desce, desce, desce. Vai mostrar, vai mostrar. Sobe, sobe, sobe, em cima do litrão. Desce, desce, desce, desce. Com o copo na mão, sobe, sobe, sobe, sobe. Em cima do litrão. Com o copo na mão, sobe, sobe, sobe, sobe. Em cima do litrão. Que o Lemos arrocha.